porque nós não entendemos porque é que os montantes, os outros montantes de indemnização que vão funcionar para o caso das habitações, para as primeiras habitações ardidas, para as empresas que arderam, para comércio ou serviços que eventualmente tenham sido afetados, isso possa vir a sair de um orçamento de Estado e estas indemnizações compensatórias para o pequeno agricultor que mais uma vez aqui aparece quase como um parente pobre a pedir uma esmola. Ora, isto não pode ser entendido desta forma e ter que ir a candidaturas comunitárias que têm as exigências que têm e que são postas às pessoas e que vão servir, obviamente, de barreira para que as pessoas não possam cumprir aquilo que é exigido. O PS está, sobretudo, preocupado com estes setores da agricultura. Claro que estamos preocupados, porque nós sabemos bem, portanto, a atividade agrícola, nós estamos num concelho de interior, onde temos muitas pequenas, portanto, explorações agrícolas, onde temos explorações pecuárias, e nós não podemos que isso seja posto em causa para o futuro. E nós queremos que as nossas explorações pecuárias continuem a trabalhar como trabalhavam antes, queremos que os nossos pequenos agricultores da agricultura de subsistência e outros que poderiam, eventualmente, também tirar algum rendimento da terra, para poder vender, para poder realizar algum dinheiro, o possam continuar a fazer tal como faziam antes. É isso que nós exigimos.